Grazie, buon proiettore per te. Mauro, io grazie di te. Tutto pregato. Azioni, la risposta è importante. Volo 095, buon dia, sono a Francesco Inga, autorizzato a abbracciare il controllo di via auto di fare di voi, a Francesco 21, primera aerobia. Volo 095, confermo come scusare. 7 de vibração na direita, transponder 5.6.7, está sob o controle, 120, versão 8. Passeio 0.59, voo. Autorizado a ligação ao ponto de espera 50 via 4187 no ponto de espera torre 118795, com ajuste altímetro 106, vai seguir a BR da sua agora, o serviço 104. Thank you. bater no outro. Estamos em tráfego, estamos em Salvador, com a previsão de 11 horas, 37 minutos em Noroeste, entre a Avenida Vila Cruzeiro do Sul para 5.100. Sabe, 5.10. Thank you. Leste do Terra, mantenha 4.000 pés, com o menor 0 na meia. Autorizado, decolagem está 0, vento 060 graus ou 0 lá. Para a passagem de 5 de novembro, fica em montanha no nível de voo 100. terra marcado, travado, está presente, está cancelado, está cancelado. Só para passar na TGC, a régua de voo ia ser cancelado agora aos 49, autorizado com mais 15 atrás pela direita e reporte final do 7. Reporte final do 7, mais 15. 7,96, 5,000 para Pedro, serviço radar encerrado. Chega agora, controle da Caixinha, 7,20,93. Aqui do 7,95, chama o centro Recife, 3,28,3, 5,25,1. Gelado, número de 1 a 0.